Tá 3144, voa Duna. No 44, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5, sem restrição de velocidade. Ativo, qual que é o setor de sobrevoo? E aí? 0171 e o controle 119.8. Ah, já passou o voo no 697, localizador. Voo no 697, complete sinal LS, chamado 1186. 1186, voo no 697. Controle em 198. 19 Ember Alfa, cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem, agora 1486. Salvador, boa tarde, eu vou 1697. Voo 1697, boa tarde, final da 10, já avistado, check 3. Abaixar travado, senhor, vai passar a intercept. Ciente, Gol 1697, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós. Pouso, pistão no 0, Gol 1697. Juliette, é, corredor forte também? Salvador no meu pé, sai no corredor forte, curva esquerda, cabeceiro no 7, 01 no 51 é o código, 198 é o controle. Zero, acione a identificação, desce o nível de voo 050, voe a mão para a chegada mãe. 5240, informe a velocidade de casa. 5240, tem condições de manter até Duna. Mantenha 240, voe Duna. Tango Juliette, Bravo Delta. Radar contact, fly heading, off position. Report ready to descend. Quatro. 07, já a próxima etapa, atenção a pouso no Pátio do Gréia. Guardião 07, o vento 140 graus com 8 nós, o ajuste 10 no 5, condições da presente a proa direto Graia. Ativo, livrama litoral da presente direto Graia. Afirmo, retorno na final para pouso, Guardião 07. Perfeito. Uno 697 no solo aos 33, libera a direita na Fox, chama o solo 121, decimal 9. Adiciona a identificação, desce nível de voo 060 na chegada a MAN, reduz a velocidade para 250 nós. Guardião 07, já avistado, autorizado pouso direto no Grael, vento 130 graus com 07 nós, reporta solo controlado, Guardião 07. Guardião 07, solo controlado. Curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5575 é o código, 198 é o controle. Provando Natal, 1370, Pedro 10, Pulsa de Mar, decola 10, curva esquerda. O 600, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tá bem. Autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da 17, Índia, November Alpha. Para o posto de estacionamento, 208. Autorizado, champanhe e táxi. Amarelo. Fiat Solo 35, frequência livre, de uma boa tarde, Guardião 07. Já foi o IC 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem. 5574 é o código, 198 é o controle. Autorizado Maceió 350 e Aperuí 58. Decola na boca, transição Aracaju. Decola com curva direita, 5574, transporta 198, controle. Gol 1924. O 924, subjamento correto, são para puxar sua mão. Trabalhando. Gol 1806, pushback de acionamento 07. 1806 é o número 2 do setor, aguarde. Guardando 1806. Salvador, boa tarde, 3144, passou Imbra, trem baixo travado visual. São 3144, boa tarde, tráfego já avistado, sem autorizado pouso na 10, o vento 130 graus com 07 nós. Ok, livre pouso na 10, da 3144. autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da 17 para ingresso. Vitor Índio Gilete, prossiga. Vitor Índio Gilete, mantenha 1.000 pés até Paris e o ajuste é 1.015, reporta Paris. Companhia Retaguarda, Serenicia no 7. Após a passagem da aeronave da companhia, está livre e chamaram para o táxi do 1801. D5626, voe bom, fique contato radar, mantenha 140, reporte para DC. Contato para DC, na flor de bom, mantenha 1401, aqui no primeiro dia. Motor de Salvador, boa tarde, Oceania 320, vem para 11. Oceania 6320, assistindo a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a mais. Desço. O solo 121 no decimal 9. Libera na direita 219, obrigado. Boa tarde, 3193. 3193, ciente, prossiga. Se ainda adiantado, teria saído a prefixo do 3193 Galeão, seria bloco? Negativo, para Galeão da El Leda Bridge. Da El Leda, obrigado. Autorizado o procedimento, desça aí, mantenha 2.000 pés, 35240, 1.001. Uma esquerda, via quilo para o passo 3. Ok, copiado aqui, agora aqui, esquerda, quilo, passo 3, 3 e 4. Agora 754. 754 no ponto de espera da 1.0, pronto? Pronto. Autorizado a linha e decolar da 1.0, vento 1.60 graus com 0.99. Desde a linha decolada 0, voo 1.754. Gente, velocidade reduzida, 6.315. Gente, 6.000 e mantém, 2.109, é 3.95. 3.000 em descida, 3.000. Ok, 3.000 reduzindo para mínima, 110 nós, obrigado. 220 nós, tá bom. A zona da frente não tá com menos de 200? Tá com 200 e... 200 nós. Ah, vamos reduzir bastante, então é uma tropela. Boa tarde, identifique, chegada a Mari, desça e mantenha. Nível de voo 060, ajuste em Salvador 1015. Completa final do procedimento, meia milha para Simbra, 186, corrigindo meia milha para Duna, torre 186. Bom, nós estamos meio para o táxi com 161 na borda, alternando a receita com, uma, com duas horas. Milhas, deslocamento nordeste, 1.000 pés, não interferirá desse, mantenha 2.000 livre ali. 2.000 livre. Eu não posso chegar, uma noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, meia noite, me 754, decola as 43, controle agora 119.8, bom voo. 19.8, voo no 754, obrigado. 5240, continua a aproximação, aguardo uma autorização de pouso, 190. 22, autorizado, puxa, parte para o táxi. Autorizado, você vai no táxi, 600. 5240. Perfeito. Índia November Alpha, é a Wilson 360, com curva pela direita, reporte ao término, Índia November Alpha. Índia agora pela direita, reportará ao término, November Alpha. Autorizado 350, 37 negativo. 350 então, voo no 754, grata. Xanémia 315 completa a sinal pista 10. Torrino 186, informação de tráfego adicional, aeronave 510 a 5 milhas à sua frente, sem interferir com seu tráfego. Através de Paris, ingressando Interlagos, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, visual com a rotatória, chamará Torrino 186. Visual com a rotatória, chamará Torrino 186, Juliette. É 315, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso lá no zero. November Alpha, ingresse na perna contra o vento da 190, aguardando instruções. Perna contra o vento da 190, aguardando instruções, November Alpha. Juliette Bravo Delta, QNH 1015, intercept bom for arrival. Juliette Bravo Delta. We are now leaving the zero to 4,000 feet and the service construction on board provided. Da esquerda, reporte liberando o eixo da 1028, corredor forte, Índia November Alpha. Curva esquerda, reportará livrando o eixo 1028, November Alpha. Salvador, 1974. Prossiga. Há alguma possibilidade de fazer simultâneo para o 92? Confirme. Há alguma possibilidade de fazer um pushback simultâneo para o 92? Negativo, porque a posição que ela ocupa é a mesma que se ocuparia teoricamente, que é a posição do 1 ao 4, que fica ali na ilha. Ah, tá bom. Vamos aguardar aqui, então. Muito obrigado. Aqui ele já está terminando com o jato, daqui a pouco deve estar entrando. November Alpha. Gente, prossiga com a proa de buraquinho, reporte na vertical de buraquinho, Índia November Alpha. Prosseguirá com a proa de buraquinho, reportará November Alpha. 119.8, código transponder 5015. Gente, autorizado, para convoia 3360, para um plano de voo. Recall da pista 10, curva direita, Dael, Zeta, Brice, intercept, upper, Zulu, 10. Controle de saída 1098 e o transponder 5095, voo no 333. Correto, né? Para o detalhe. Camarão, 333. Solo 5240 da Trip de Vana, sua escuta. Trip 5240, pátio via Alfa, Kilo, pátio 3, conforme sinalizador de pátio. Alfa, Kilo, pátio 3, conforme 5240. Taxi, Golvinha 00, POB 176, autonomia de 2 horas e 30, o Terna, Marcelo. 12 e 30, Marcelo, qual é o problema? taxi 176 Bora 230, Terna Marcel. 176 230, Marcel, autorizado taxi Índia Alfa, ponto de espera, torre 18 decimal 612. Índia Alfa, ponto de espera 6600. 545. 1245, 1745. É o Kilo, boa tarde, prossiga. Ok, não estamos ainda de posse do plano de voo, vamos entrar em contato com a Saleia, se mantém a escuta aguardando. Oscar, até o Kilo. Prossiga corredor forte, 1 mil pés e chama o controle 119 decimal 8, Índia November Alpha. O 1806 após o R2 na curta final, alinhar e manter cabeceira 10. Após a passagem do R2 na curta, alinhar e manter 10, 118. Romeu Romeu, Índia Oscar, autorizado Recife, nível 330, decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, Aprisco 58, frequência do controle 19 decimal 8, código transponder 500B. Saída Puca, transição Caju. Planejamento correto, mestre para fundamento táxi. Romeu 00, boa tarde, mantenha o ponto de espera, dando 0. Aguarde. Oxenés 63, 15, boa, prossiga táxi via Alfa Juliette para o gate 1-1 do Pátio 1. Para o 1-1, tem táxi via Alfa Juliette. Negativo, estamos checando, mantém a escuta aguardando. Não possuímos o plano, vamos checar se não está o centro agora. Tchau, não quero, boa noite, Ana. Pois está, fazendo isso recolhido, boa noite, Ana. Afirmo, no 600, após o tráfego da companhia, alinhar e manter. Após o tráfego da companhia, 600. Autorizado backtrack no solo 52, vai reportar antes do ingresso no pátio 4. 6.300 em descida para 4.000, em função da sua velocidade vai ultrapassar a aeronave. Meia dois, um zero, completa a final do procedimento LS, 1,5 de duna, 1014 agora, reporte localizador. O 6210 ainda vai passar ITAP ainda, mantendo 60. 6210 completa até 3.000. 3.000, 6210. Dois Salvador, boa tarde, algum 806. Gol no 806, ascensão 230, vigilante. 3-0-0-6. Chané 6320. Chané 6320, passando duna, completa final, turno no 86. Ok, completando final, chamando turno no 86. Chané 6320. Trip 5626, o controle. Gente, já está pronto para acionamento? Autorizado o acionamento. Aguardando para cópia de autorização em táxi. Estou aguardando autorização de pouso. Afirmativo, Romeu, estou seguindo a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 6320. Paga 5000, peito 5626. 5626, está sob vetor, curve à direita, proa 230, limitado pela QD, pelo QD Mike 1105. 7230, limitado pelo QD Mike 1100 de Singra, 5620. QD Mike 110, 1110. 110, QD Mike 110, 5626. Oxaner 6210, desça e mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro no 014, livre LF. Mantenha a velocidade para interceptar. Sim, mantenha a velocidade para interceptar 2000 livre LF, 2000. 30 graus, 10 mais. Tá preso, tá com 180 a bordo, 2 horas. Tá pegando o Salvador, pronto para cá. Copiado, Salvador 1215, 180, autorizado táxi Índia Alfa, até o ponto de espera, destino 0. No ponto de espera, torre 18, responde a 2. Índia Alfa para o ponto de espera, dá 0, patrão, 226, bônus 924. Minha 00 decola 55, controle agora em 119 decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, uma boa tarde, 198. Oxené 6320, autorizado pouso, pistão 10, vento 1110 graus com 10 nós. Estimativa, autorizado pouso na pista 10, Oxené 6320. Isso aí, mantenha 2000 pés, trip 5626. 2000, autorizado, trip 5626. PID, APZU 10. Frequência do controle 119.8, código transponder 5020. Quero aguardar o cruzamento, alta de perigo de leste. Agora melhorou um pouquinho, estava muito distante, muito longe a sua voz. Voo no 600, atenção ao 370 vigilância. 370, vigilância no 600. Trip 5626, esquerda, proa 130, livre LF. 130, livre LF, trip 5626. Oxaner 6210, completa final, curto no 96. O Vitor Juliette tem condições de aproximar para o cruzamento no ponto médio da pista no 028? Afirma. Está aproximando o cruzamento ponto médio da pista, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, comprou a norte agora, reporta liberando o eixo da 028, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette vai cruzar na proa norte e reportará ligando o eixo. Voo no 924, boa tarde, mantenha o ponto de espera da pista 10. Não, negativo. Mantenha o ponto de espera da 1-0. Voo no 924. Oxané 6320 no solo 57, libera direito. Chama o solo 1-21-9. Libera direita, chama 219-6620.